humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Se bem se recordam, na passada semana foi assim. Eu acho que o humor tipo, se vai trabalhando e como a certa altura é cada vez mais sério e fazemos disto aqui uma cena diária, tipo, pá, podemos alimentar através de Twitter, de Facebooks e não sei o quê, os stand-ups e isso tudo. E, pá, acho que está sempre a melhorar, vamos vendo mais coisas e sendo mais exigentes connosco mesmo e procurar ângulos cada vez mais diferentes em vez de, tipo, eu já não vou falar de gajos que vão ao ginásio e olham para o espelho. Tipo, isso já não existe. Isso é o tipo de observação no humor que é tipo, pá, boa, isso foi bacana há 10 anos. Tipo, isso já não existe. Sejam então muito bem-vindos ao quarto episódio de Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Eu confesso que já conheci o convidado de hoje por outras andanças, mas o episódio de hoje é especial porque, por incrível que possa parecer, foi o dia em que Nelson conheceu pessoalmente o Filipe. É verdade, o nosso escritor de serviço nunca se tinha encontrado com um homem que lhe escreveu um prefácio. E isso nunca deve acontecer. Pronto, e foi retificado. Foi, aliás, por isso que cheguei depois da hora estipulada, para se conhecerem e trocarem dois dedos de conversa. Para quem ainda não percebeu, o convidado deste episódio é o Filipe Homem Fonseca. Humorista, guionista, ficcionista, romancista, músico, enfim, que se lixem os rótulos. É o criador de muitos Melga Shops, da Conversa da Treta, do Herman Enciclopédia, das canções dos saudosos Cebola Mole e da atual rúbrica da TSF, Não É Mau. Nesta conversa falou-se de... Ora bem, de que é que se falou? Bem, falou-se de tudo. Das produções fictícias, dos Lâmina, a banda de Filipe, do Luís Franco Bastos, de super-heróis e Natália Correia. Ah, e não podem perder a batida que o Filipe arranjou para acompanhar os sinos da Igreja da Graça. Ora, ouçam se fazem um favor. Vamos começar com esta emissão. Onde é que estamos? Estamos... para já este é o convidado que escolheu o clima mais romântico para dar a esta entrevista. E antes de mais, antes de começarmos, eu tenho de agradecer ao Filipe por ter escrito o prefácio do meu livro. Ah, okay. Me deixou muito. Nunca me escreveu um prefácio em mim. E muito obrigado. Esse prefácio é fabuloso. Epá, eu escrevi uma coisa há uns tempos, não sei se recordas. Não, obrigado pelo convite. Honrou-me muito. Eu não sabia que moravas na Graça. É uma espécie de statement isto. Não pode ser só para a Madonna e para o Fassbender. Os bairros típicos de Lisboa era o que faltava. Já os viste? Não, pá, espero não ver. Porquê? Isto vai para o ar depois desta semana, certo? Pá, aí depois de quarta, pelo menos. Sim, sim, sim. Pronto, era para não estar a desvendar, porque eu escrevi um texto agora para o Não É Mau, que é exatamente sobre isso, que é... Fala para o microfone, Filipe. Isto está a dar cabo da lógica contos de fada, porque este tipo de estrelas, uh-huh, como a Madonna, eram inacessíveis. Yeah. E isso dava-lhes uma certa envergadura. Pá, e agora, de repente, não é like a virgin, é like a vizinha, está aqui ao lado. Mas achas que eles agora vão ser acessíveis? Lá por morarem no teu bairro não vão ser acessíveis? Não vão ser acessíveis, o quê? Por causa dos seguranças. Deixa ir à mercearia comprar uns abacates. Acha, Dona Madonna, mas uns tomates segue... tão fresquinhos. Não, vai acabar isto. Mas segue-me neste raciocínio. Para os Estados Unidos ela vai ficar inacessível porque vem para aqui para este cantinho do nada. Mas eu não moro nos Estados Unidos, eu moro certo, aqui. Certo, certo. Deve ser bom vizinho, olho para ti, deve ser mesmo um bom vizinho. O Fassbender vai deixar de ser o galã dos filmes para ser o vizinho irritante que arrasta móveis às tantas da noite. Já pensaste nisso? Show Fassbender. Eu gostava de dormir. Baixa música, se faz favor. Olha, por estás a falar disso, não achas que o humor pode ser muito a arte da desconstrução? Começas logo mal quando falas em arte, eu não sou a pessoa indicada para te falar nesses termos. Não, eu percebo o que é que queres dizer. Ah, sim, também. Acho que é um dos mecanismos. É olhar para as coisas de várias perspectivas. Há várias perspectivas possíveis para olhar para as coisas. Nunca há lógica. Não, porque não? Às vezes é mais lógica. Às vezes o humor é uma tentativa desesperada de oferecer lógica a situações perfeitamente idiotas com que tu te paras. É um mecanismo de sobrevivência extremo, de tentar dar sentido a coisas. O sarcasmo, a ironia, antes pelo contrário, é dar alguma lógica às coisas, nem que seja pela desconstrução, pela redução ao absurdo de uma situação que levado ao exagero, talvez se consiga ver melhor que é absurda e expô-la dessa maneira. Quando é que foi a última vez que te aconteceu alguma coisa a ti, pessoalmente, em que tenhas sentido que o humor tenha tornado isso mais fácil de suportar? Epá, não sei, é constante. Usas o humor no cotidiano, tens que usar, claro. É como respirar, porque senão uma pessoa enlouquece com a quantidade de coisas perfeitamente essas sim, ilógicas e irreais com que te paras no dia-a-dia. Se não for o humor, se não fosse o humor, era impossível suportar a ideia, vou dizer um lugar comum, mas a ideia de morte, a nossa e a dos outros principalmente. Se não for com o humor, como é que tu aguentas isso? Olha, tu acabaste de vir de uma viagem de um mês. Onde é que andaste? Andei na Ásia, Laos, Camboja. Percebeste o humor daquelas pessoas? Não. Não há? Não, claro que sim. Ah. Não, quer dizer, não percebi... Quem é que tem mais humor? Onde é que tu estiveste? Vietnã? Camboja? Laos. Laos. Há uma diferença entre boa disposição e o humor, como nós estamos aqui a falar, ou seja, boa disposição, senti bastante boa disposição, menos no Camboja, talvez, mas não foi usado humor, como tipo quebra-gelo, como é tão habitual, não sentiste isso? O quebra-gelo, seja em que parte do mundo estiveres, é sempre o mesmo, é o Cristiano Ronaldo, se fores português, pessoas, aquilo que poderão imediatamente identificar, Portugal, Cristiano Ronaldo. Okay. É mais isso do que outra coisa, mas há situações de tive ocasiões em alguma, uma ou duas das fronteiras que acharam imensa piada ao facto de eu ter um nome tão grande. Eu tenho um nome de facto grande. Ok. E eles achavam aqui. Tens um nome assim tão grande? Tenho. Para quem se chama, se calhar, E.T. Paul, não? Depois, talvez, assim. São seis nomes, é compridito. E eles achavam que com 10 ideias pelo meio, portanto achavam aquilo curioso. Qual é o teu segundo nome? Nome próprio? Sim. É o Zé dos segundos nomes, que é o Miguel. És Filipe Miguel? Sou Filipe Miguel. Dá para tudo, Carlos Miguel, Rui Miguel, Pedro Miguel. Adoro. Grande maioria das vezes, quando as pessoas dizem o seu segundo nome, tornas mais infantis quase, muitas vezes. Filipe Miguel. Na minha rua onde eu nasci, que era aqui perto também, nasci aqui perto, conheci-me por Miguelito. Okay. Era o Miguelito. Qual é o teu segundo nome, Alvin? António. Sou Fernando António, não é? É. Estão a ver? Eu sou Nelson Filipe. Também é ótimo, não é? Ficamos todos com... Filipe, nessa viagem, aconteceu-te alguma coisa com alguma comicidade dentre todas as peripécias que deves ter? Não, é uma pergunta difícil, não é? Não é difícil só no sentido em que ainda não processei bem o... Não foi assim... Não vais escrever sobre a viagem? Eventualmente, não sei, ainda estou a processar muita coisa, mas assim, alguma coisa digna de nota, do ponto de vista humorístico, sei lá, uma coisa que não é que tenha graça por si só, mas poderia dar um belo sketch. Mas, por exemplo, quando estás em Angkor Wat, ou Angkor, de qualquer um daqueles templos, em que tens aquela ideia de... A mata, a floresta a ganhar terreno aos templos, e todas as fotografias que se vê daquilo tem assim um lado muito inóspito, recôndito, no meio da selva, quase inacessível. Sim. E de facto é relativamente difícil de lá chegar, não é nada de especial, mas é de facto num sítio distante. Dito isto, está pejado de turistas, ou seja, aquelas fotos que a gente vê em que tem um ar Indiana Jones, Lara Croft, cheguei aqui, pá, esquece tudo, se quiseres tirar uma fotografia, se tu enquadrares aquilo descontraídamente, apanhas o Indiana Jones e apanhas 5 mil turistas chineses e pronto, achei isso muito curioso, porque uma pessoa tem sempre aquela ideia de, remetes logo aquilo para ou eu pelo menos faço esse, metes logo aquilo para o lado da exploração arqueológica, mas não, aquilo está cheio de turistas, é um sítio super turístico, não há nada de todo o lado misterioso que aquilo pudesse ter, cai por terra com meia dúzia de selfie sticks. Sentiste dificuldade em retomar escrita quando voltas cá ao fim de um mês? Parado, não, porque nunca parei. Ah, não paraste? Não. Estiveste sempre a escrever lá? Sim. Ok. Sim. Não foram umas férias sempre, não, ao meio tempo. Mas muito, muito do tempo, como também passei muito tempo em transportes, em barcos, era sempre bom estar a... Vocês estão a ter conversas paralelas enquanto... Não, estamos a ver. Sabe o que é que eu estou a fazer? Pedi uma folha. Sabes porquê? Porque às vezes tenho ideias e queres apontar? Tenho medo de me esquecer. Uma das ideias que eu tive, desculpa, porque se calhar interrompi a tua resposta. Interrompeste o meu raciocínio. Desculpa. Temi não estar a ser suficientemente interessante para ti. Mas eu estava a ouvir-te com toda a atenção, só para que conste. Desculpa. Faz mal. Olha, enquanto o Alvin... Não, mas já então... sei. Okay, okay, okay, bora, bora. Há uma pergunta que eu quero fazer, que é esta. Achas que a fisionomia pode contribuir para te dar piada? E que há pessoas que fisionomicamente à partida já estão ali aprisionadas para algum tipo de humor? E se a idade quase sempre não aniquila grande parte do humor? Bom, primeira parte. Vamos lá. Primeira parte, sim, obviamente que existe esse lado dessa associação entre o aspecto físico e suscitar logo a gargalhada. Dito isto, também acho que às vezes a coisa vem no sentido inverso, ou seja, não é a fisionomia que traz galhofa, é o facto da pessoa ser galhófica que depois a sua simples presença, mesmo num contexto dito onde o humor não teria lugar, não é em qualquer... Vou exemplificar, por exemplo, e esta é uma história, não estou fazendo nenhuma inconfidência, não tenho nenhuma inconfidência ao contá-la. José Pedro Gomes contava há uns anos que estava uma lareira, uma coisa qualquer em casa dele que ele estava a construir e tinha pedido especificamente tijolo burro. Não um tijolo qualquer, tijolo burro. E o tipo que lhe estava a fazer a obra, tijolo burro! Você, caraças, você é mesmo. E eu não estou do tijolo burro, que gosto do tijolo burro. Ah, tijolo burro, que este gajo te lembra. E não conseguiu ser levado a sério, até se chatear. Logo, José Pedro Gomes, que não gosta nada de chatear, não é? Pois não, de verdade seja dito, ele não gosta de chatear, obrigam-no a chatear. Mas isto para dizer que às vezes a pessoa pode não ter uma fisionomia que inspira a galhofa, mas fica imediatamente associado com esse é a maneira como as pessoas o conhecem, não é? Já agora, isso suscita-me outra pergunta. Ainda não respondeste àquela do envelhecimento, mas... Do envelhecimento? Isso mas... eu não sei, pá. O Bill Murray continua a ter piada. O Herman continua a ter piada. Porque tu estás a ligar isso só ao lado físico, não é? Uhum. Depois eu acho que há toda uma... Há outros fatores que depois se juntam a... esse amadurecimento, que não é só a questão física, há toda uma experiência que se ganha, uma... Já queres pedir mais coisas? Trouxeram duas vezes a conta? Duas contas para nós não nos esquecermos. Porquê que nos trouxeram duas vezes a conta? Está a acontecer ou não está? Está a acontecer. Trouxeram duas vezes a conta aqui na... Acho que foi um reforço da expressão paguem. Deve ter havido uma troca de empregados. Será? Ok, talvez, deve não sei. Ter sido. Mas pronto, okay, mas estava-te a dizer que okay, a questão da idade acho que não é... It's not an issue, como diria o Augusto Mendes. Ok. Já agora, porque falaste no José Pedro Gomes e não querendo associar mau feitio ao José Pedro Gomes, mas apenas e só uma personalidade forte, uhum, as pessoas têm... As pessoas que têm opinião têm sempre uma personalidade forte. Pois, é melhor do que dizer mau feitio, não é? Não, mas... Há pessoas que são irascíveis e que são humoristas, sim, não é? Sim, sim, sim, é verdade. A ideia cândida de que os humoristas são todos muito cool e bem na vida, sim, isso bem é totalmente e bem dispostos, não sei, sim, sim. Isso é totalmente, é profundamente errado. Sim. É profundamente errado. Sim, aliás, eu conheço mais pessoas ligadas ao humor mal dispostas habitualmente do que propriamente o contrário. Porquê é que será que... Sim, sim. Não, mas eu acho que as pessoas que não trabalham no meio não imaginam isso, que é tipo, bem, pois não. Isso é impossível. É um bem disposto, está sempre a rir. Está sempre contente e feliz, pois. Aliás, uma vez o Eddie Murphy, ele contava numa entrevista, pá, que se tinha cruzado no muitas vezes no trânsito, cruzava-se com pessoas e ele não era particularmente um gajo bem disposto e as pessoas olhavam para ele, batiam-lhe no vídeo e diziam, smile man, smile, estás a ver, as pessoas queriam vê-lo a sorrir e o gajo, mas eu não vou rir, tipo, não me apetece. Levando a coisa ao extremo, podemos até falar do Robin Williams, não é? Que era um gajo hilariante e que estava sempre a fazer rir e pá, matou-se, não é? Uma não é, mas isso pode gigantesca. Ter sido um... ok. Portanto, pode acontecer, sempre, não é? Sempre tive essa depressão, portanto. Se encarares o humor como uma profissão, um tipo que, sei lá... Um carpinteiro não está constantemente com uma faca e um tarolo de madeira nas mãos a esculpir uma flauta, percebes? Não. Sim, depende. É porque às vezes aquilo que é galhófico para os outros nasce de uma... Lá está, de estar mergulhado nas tais situações pá, irreais do dia-a-dia, coisas com as quais custa lidar. e é simplesmente um mecanismo de defesa, e às vezes até se revela mais em situações adversas, e não quando uma pessoa está no relax durante o dia a conduzir e alguém bate no vidro. Olha. Aí está. Vamos. Olha, atenção. Vamos dar um compasso atenção. De espera para a religião. É. Não, agora, não, vamos ouvir isto. Vamos ouvir. Hã? Espera. Ai! Veja, Madonna não tem disto. Pois é. Agora tem. Já está, ok. Já está. Olha, porquê que não te vemos mais vezes, Filipe? Aonde? Por aí. Ou seja, o que eu quero dizer é... Tu escreves tens vindo à graça, tu? Tu escreves muito, e muito bem, mas obrigado. Encontrar uma foto tua no Google é mais difícil do que encontrar o teu nome. Achas? No Google e não só. Eu, caso, eu acho que há farto-me de ver demasiadas o teu nome fotografias cartaz, minhas online. O que eu quero dizer vestido. É, já te ocorreu interpretar os teus textos e saltaste já fiz stand-up algumas vezes, mas é uma coisa que eu faço muito esporadicamente. Tens medo do palco? Não, nenhum, zero. Não tens nenhum? Não. É costume ler poesia, não é? Não, não, não, não leio poesia. Apresento às vezes, poetry. Sim, apresento, exato, e não faço, apresento sessões de slam poetry. Nunca fizeste slam poetry, só apresentaste? Já li, uma vez fiz uma tradução daquele texto maravilhoso do Carlin, do I'm a Modern Man, uh-huh. E já fiz isso algumas vezes, mas não faço slam poetry, e pronto, e já fiz stand-up várias vezes com um texto meu, claro. E claro, quer dizer, porque como acima de tudo o que eu faço é escrever, não fazia sentido estar a ser intérprete de textos de outros, porque também não é isso que eu faço. Okay. E acho que o stand-up também, quando é o autor a fazer, é outra coisa. Tens o som disso, do I'm a Modern Man? Se eu tenho o som, o som. De eu a fazer ou do sim, próprio sim, do de tu a fazer. É pá, não, de eu a fazer, não tenho. Eu fiz isso uma ou duas vezes, mas duas vezes. Podemos mostrar o Carlin. Ok, tá, vamos passar o Carlin. Não, essa coisa do I'm a Modern Man vale a pena. Epá, sim, vale a pena. E seria pecaminoso a venda, a gravação do Carlin a fazê-lo passar a minha. Quer dizer, esquece lá isso. Não okay, faz mesmo bem. Sentido então, nenhum. Vamos ouvir o Carlin. Vamos ouvir. Thank you. I'm a modern man, a man for the millennium, digital and smoke-free, a diversified multicultural postmodern deconstructionist, politically, anatomically, and ecologically incorrect. I've been uplinked and downloaded, I've been inputted and outsourced, I know the upside of downsizing, I know the downside of upgrading. I'm a high-tech lowlife, a cutting-edge, state-of-the-art, bi-coastal multitasker, and I can give you a gigabyte in a nanosecond. I'm new wave, but I'm old school, and my inner child is outward bound. I'm a hot-wired, heat-seeking, warm-hearted, cool customer, voice-activated and biodegradable. I interface with my database is in cyberspace, so I'm interactive, I'm hyperactive, and from time to time, I'm radioactive. Behind the eight ball, ahead of the curve, riding the wave, dodging the bullet, pushing the envelope. I'm on point, on task, on message, and off drugs. I got no need for coke and speed. I got no urge to binge and purge. I'm in the moment, on the edge, over the top, but under the radar. A high concept, low profile, medium range ballistic missionary. A streetwise smart bomb. A top gun bottom feeder. I wear power ties, I tell power lies, I take power naps, I run victory laps. I'm a totally ongoing Bigfoot slam dunk rainmaker with a proactive outreach. A raging workaholic. A working rageaholic. Out of rehab and in denial. I got a personal trainer, a personal shopper, a personal assistant, and a personal agenda. You can't shut me up, you can't dumb me down, because I'm tireless and I'm wireless. I'm an alpha male on beta blockers. I'm a non-believer and an overachiever, laid back but fashion forward. Up front, down home, low rent, high maintenance. Supersized, long-lasting, high-definition, fast-acting, oven-ready and built to last. I'm a hands-on, foot-loose, knee-jerk head case, prematurely post-traumatic, and I have a love child who sends me hate mail. But I'm feeling, I'm caring, I'm healing, I'm sharing. A supportive, bonding, nurturing primary caregiver. My output is down, but my income is up. I take a short position on the long bond, and my revenue stream has its own cash flow. I read junk mail, I eat junk food, I buy junk bonds, I watch trash sports. I'm gender-specific, capital-intensive, user-friendly, and lactose intolerant. I like rough sex. I like rough sex. I like tough love. I use the F word in my email, and the software on my hard drive is hardcore, no soft porn. I bought a microwave at a mini mall. I bought a minivan at a megastore. I eat fast food in the slow lane. I'm toll-free, bite-sized, ready-to-wear, and I come in all sizes. A fully equipped, factory-authorized, hospital-tested, clinically proven, scientifically formulated medical miracle. I've been pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packaged, post-dated, freeze-dried, double-wrapped, vacuum-packed, and I have an unlimited broadband capacity. I'm a rude dude, but I'm the real deal. Lean and mean, cocked, locked, and ready to rock. Rough, tough, and hard to bluff. I take it slow, I go with the flow, I ride with the tide, I got glide in my stride. Driving and moving, sailing and spinning, jiving and grooving, wailing and winning. I don't snooze, so I don't lose. I keep the pedal to the metal and the rubber on the road. I party hardy, and lunchtime is crunch time. I'm hanging in, there ain't no doubt, and I'm hanging tough, over and out. Flip. Metallica ou Caius? É pá, porra. Tu também. Não sei responder a essa pergunta. Marcou-me mais Metallica, porque apanhei na fase do Ride the Lightning, do Master of Puppets. Caius já não me bateu tanto. Pá, portanto, acho que por uma razão meramente afetiva, tenho de responder Metallica. Ok. Quando é que... Fala-me lá desse teu projeto musical, dos Lâmina, que vão lançar álbum agora dia 3 de junho. Sim. Fala-me lá disso. Então, Vasco Duarte. Eu, Vasco Duarte, o Sérgio Pratas e a Catarina Catari. Pronto, é para começarmos em 2013 e tivemos sorte que, mesmo sem disco editado, abrimos para nomes sonantes da cena, para Acid King, para os Greenleaf. Tocámos no Sonic Blast nos dias de Pentagram e Mother Engine. Por acaso Mother Engine, não sei se não foi no ano a seguir. Não, foi no ano que a gente tocou lá. Okay. E no Reverence também, no ano de Sleep, que foi brutal. Bem, e agora finalmente terminámos o disco, que vai ser lançado dia 3, no Sabotage. Uhum. Aliás, o disco vai estar disponível dia 2. Ok. Mas depois o concerto de apresentação com... que temos os amigos My Master da Sena a abrir para nós, que também é alta honra. Vai ser dia 3, Sabotage. Ok. E pronto, e finalmente o disco está cá fora. Ok. É um período muito específico. Essa derivação para a música e para a ficção, que já vamos falar disso, sentes que às vezes é preciso fazeres uma pausa no humor para... Eu não sinto que faça uma pausa, porque eu estou sempre a trabalhar. 99% do que eu faço é escrever, seja humor ou não, maioritariamente humor, embora também escreva muita ficção não humorística. Uhum. Mas gosto de fazer outras coisas e tenho essa, esse impulso. Okay. E as coisas acabam por acontecer. A música já é uma coisa antiga também na minha vida, com Favola da Medusa, que é um projeto que eu tenho com o Miguel Martins, e já tocámos com dezenas, literalmente dezenas de pessoas. E Lâmina surgiu de uma vontade que tanto eu como o Vasco tínhamos de ter uma banda nesses moldes. E houve um dia em 2013, no verão, que ele me ligou e disse: olha, bora aí ensaiar. E já tinha contactado a Catarina, tinha contactado o Sérgio, e começou daí. Uhum. Ou seja, sem ser uma coisa assim muito planeada, a partir de certa altura, a partir do momento em que o projeto existia, houve uma data de coisas normais a serem feitas, que se calhar, se estivéssemos todos com mais tempo, tínhamos dedicado mais tempo à banda e as coisas tinham acontecido mais rapidamente. Uhum. Mas também nunca foi a nossa prioridade que as coisas acontecessem mais rapidamente, ou seja, é mesmo uma coisa paralela nas nossas vidas, muito importante, tornou-se bastante ocupar bastante tempo das nossas vidas, mas nunca sentimos nenhum tipo de pressão de pressa para acabar disco, para... As coisas foram acontecendo. Okay. Até isto de Bolamol? Cebola Mole é o ébola, não é? De vez em quando aparece, arrasa uns tantos e exato, depois desaparece. Neste momento está em hibernação, nunca se sabe o que é que possa acontecer. Olha, entre algumas das coisas que foste fazendo, fizeste uma série inteira dedicada a Bocage. Bocage é o nome maior da literatura ligada ao humor em Portugal. Ao humor e não só. Isso é uma das coisas. O com que nós, quando estávamos a fazer isso, já foi em 2005, 2006, não tenho certeza. Fiz isso com o Mário Botequilho, foi produção da David Iglesias, o Fernando Vendrell a realizar. E com o Miguel Guilherme. No papel do Cássio, incrível. Era o Cássio. E uma das coisas que nós fomos percebendo quando começámos a aprofundar o nosso conhecimento da vida e da obra do Sadino foi que outras pessoas normalmente associam imediatamente o Cássio àquelas anedotas e muito ao seu lado mais da sátira, um bocado escatológico, que ele de facto tem muito disso na sua obra, mas ele é muito mais que isso, não é? E a lírica de Bocage é incrível. Talvez sim, é o nome maior acho que é o nome maior da poesia, ponto. Sem querer estar a fechar uma caixinha que tenha a ver só com o humor ou só com a poesia portuguesa. É um nome maior. Foi a primeira coisa que tu leste de humor? Foi, de quê? De Bocage? Sim, eu estava a perguntar em relação ao Bocage, mas abrindo a pergunta. Qual é que foi a primeira coisa que despertou interesse no humor? De sempre? Faço parte de uma geração que cresceu com os que Monty Python, com não? Monty Python, mais que isso, com o Herman. Com o tal canal. Para mim é tudo da mesma altura, porque eu consumi tudo da mesma altura. Quando estava a ver Monty Python, o Flying Circus, a ver o tal canal. Mas eu acho que antes disso, muito provavelmente o primeiro contacto com o humor foi através de desenhos animados da Warner Brothers, Looney Tunes, com o Beep Beep e o Coyote, Bugs Bunny, portanto, tudo o que eram coisas do mítico Fritz Freeling, não é? Que o Vasco Granja nos deu a conhecer, o grande Vasco Granja, saudoso. Acho que foram as primeiras coisas, os primeiros contactos que eu tive com o humor. Foi esse slapstick cruel e ultraviolento que caracterizava os Looney Tunes, que eu ainda continuo a ser fã e dentro daqueles moldes é inultrapassável. Espera, antes de irmos para aí, algum sketch que tu te recordes que era o teu favorito, ou do tal canal, ou do... Há coisas, por exemplo, eu lembro-me são aquelas cenas, cada um deve ter a sua, não é? Eu lembro-me de uma vez que no Herman entrevistaram o campeão da contradição, era o Vítor Sousa a entrevistar o Herman José. Sim. Te lembras disso? Lembro. Que era qualquer coisa como então foi campeão mundial da contradição e eu não, de forma. Era óbvio, sim, mas era bom, lembro-me disso. Sim, era muito bom. Lembro-me de uma vez que entrevistaram o Freud e perguntaram ao Freud. E o Freud era o Herman. Freud, o que é que pensa da sexualidade infantil? E o Freud respondeu: gosto. É coisa assim que marcaram. Sempre gostei muito do menino Nelinho. Gostava muito dessa personagem do Herman. O Fabrícios. Passava horas a falar com aquele sotaque até o ponto de enervar toda a gente à minha volta. E de Monty Python é um sketch que eu gosto particularmente, porque acho que é uma... marcou-me e depois mais tarde a coisa foi-me racionalizada pelo... Stoney e o Parker, os tipos do South Park, porque eles davam aquilo como exemplo do tipo de humor que eles queriam fazer no South Park, que era o sketch do How to Confuse a Cat, que não sei se vocês se lembram desse sketch, mas tens um gato imóvel num relevado e aparece uma carrinha de uma empresa, que é a empresa do auto para confundir os gatos. E tu tens em imagem acelerada, se não me lembro, eles a fazerem as coisas mais disparatadas, completamente nonsense, sem qualquer tipo de ligação a nada. E a gargalhada surge quando tu dás a reação do gato, que permanece imóvel. Portanto, e os tipos do South Park o que diziam é que era isso que eles pretendiam fazer no South Park, que é ter sempre na contracena, no contracampo dado, é que tu estás a dar um espelho do público, da pessoa que está a assistir, que está exatamente naquele registro, tipo, o que é que se está a acontecer? E é aí que a gargalhada, nesse reconhecimento, nessa cumplicidade entre ti e o personagem do sketch ou da série, que também está a perguntar o que é que se está aqui a passar, é que surge a gargalhada. E eu achei que isso era um mecanismo que eu nunca tinha racionalizado. Por isso esse sketch continua a ser uma grande referência para mim. Que às vezes qualquer coisa, por mais nonsense que seja, e sem qualquer tipo de ligação a realidade depois ganha força, ganha piada pela reação. Aí sim é uma desconstrução, não é? Exato. E então quando é que se dá essa necessidade de começar a escrever humor? Como é que isso acontece? Quando precisa de dinheiro. As coisas aconteceram. Foi mais ou menos. Eu estava na altura, estava a estudar no IAD e tinha um professor. Vou tentar abreviar. Tinha um professor que era o Carlos Fogaça, que na altura estava a tentar fazer uma série. Eu ainda participei na escrita dessa série para a RTP. Depois a série não foi para a frente. Entretanto, o Nuno Artur e o Carlos Fogaça estavam em processo de fazer das produções fictícias empresa. Ia começar a Herman Enciclopédia. E o Nuno Artur estava a fazer no Bar das Imagens uma. Não sei como é que é de chamar, uma palestra, pronto. Que era qualquer coisa com o título, se bem me lembro, não sei se era exatamente isto, mas a ideia era esta, que era a minha cabeça quer uma coisa, o meu coração quer outro. Ok. Tinha muito a ver com os afetos, com umas ilustrações, ele depois mostrava umas ilustrações da Cristina Sampaio. E a ideia era eu ir a essa sessão para depois conhecer o Nuno. O que é que acontece? Eu fui a essa sessão e embebedei-me grandemente. E passei a sessão toda a interrompê-lo. Coisa que ele não achou muita piada, mas toda a gente presente achou, porque acho que as coisas que eu ia dizendo tinham alguma piada. Fui um heckler horrível. Mas isso, pelos vistos, foi o suficiente para ele achar que eu tinha alguma queda para a coisa. E comecei a... integrei a equipa que já era o Ricardo Martins, o Pina, o Miguel Viterbo, o Marco. Exato. Patrícia Castanheira, a Maria João Cruz, e pronto, e pá, comecei a escrever. Na altura comecei a escrever sketches, até as coisas que eu escrevi mais para a enciclopédia terá sido os Mike e Melgas. Não escrevi todos os Mike e Melgas, mas escrevi bastante. Escrevi um monte, foi alta escola. É uma coisa que te orgulho muito e que possamos mostrar que tenhas escrito? De quê? Um sketch em particular? De televisão? Sim. Pá, sei lá. Não, isso é uma pergunta com rasteira. Pá, porque... Pá, já só um exemplo, não tem que ser o melhor sim, sempre. Não é o melhor, mas uma delas. Não sei, olha, há uma coisa... Posso dar um recente, mas há uma coisa que não de todo pelo impacto que possa ter sido, mas porque me lembro de estar a escrever isso com o Eduardo Madeira. Não creio que haja qualquer tipo de gravação disso, a não ser que haja um podcast perdido da conversa da treta dos programas de rádio que a gente fazia. Isto já foi para aí em 99. Mas é um texto que está no livro, nesse livro dos textos de rádio, que era uma coisa que se chamava a desconversa da treta. Ok. Pá, que eu lembro perfeitamente a gente estar a escrever aquilo. E é um texto em que não se diz rigorosamente nada. É a coisa mais inócua, portanto. Uau. O exercício era esse. Eles começam não chegam a começar uma conversa, é só uma desconversa, estão em desatino total desde o início um com o outro, e aquilo fecha, não fecha, é uma pescadinha rabo na boca. Okay. Aquilo termina exatamente quando começou, então percebes que aquilo é um ciclo interminável de desconversa. Okay. E esse texto eu guardo com muito carinho. Okay. Porque acho que foi o expoente máximo de conseguimos não dizer nada, rigorosamente nada. Que é o objetivo grande da conversa da treta. A conversa da treta dos prémios, aquilo tem, fala-se muito de muita coisa. Sim. Naquele registro. Aqui, tirando, que já é qualquer coisa, mas tirando o próprio sublimar do que é às vezes um desentendimento entre as pessoas que nasce de coisas perfeitamente incompreensíveis, portanto nesse sentido tens aí um pé na realidade, mas depois o que se passa entretanto é um permanente desconstrução de mal entendidos, eles não chegam a conclusão nenhuma e tu chegas ao fim do texto a perceber, mas eles estavam a discutir por causa do quê? E manter isso durante os 5 minutos do texto. Pá, na altura lembro-me que estávamos a escrever aquilo e começámos a rir os dois com o facto de... Nós tínhamos uma coisa quando estávamos a escrever a treta, acontece não só na treta, mas na treta acontecia muito, que é, nós estávamos a escrever aquilo, portanto, todos os efeitos somos nós, mas nós temos sempre aqueles avatares, ou seja, nós estávamos a escrever, claro, para o Zé Pedro e para o António Feio. então durante o processo de escrita nós estarmos a dizer, epá, estes gajos não acertam uma, estávamos a falar de nós, mas estávamos a falar da terceira pessoa, estávamos a falar deles, uh-huh. porque na realidade era isso, nós estávamos a escrever aquilo, e isso acontece quando escreves, seja por personagem for, mas no caso da treta eles estavam de tal maneira vingados, que é tu sentires que, pá, que já não estás a falar por ti, estás só a ser um canal, quase, não é? De, okay. Daqueles dois tipos, e estávamos nós próprios espantados com a capacidade que eles tinham de não dizer rigorosamente nada. Por isso acho que esse texto da desconversa da treta continua a ter um cantinho especial. Oh, Filipe, e depois como é que tu fazes em relação à execução daquilo que escreveste? Isto é, depois queres ver como é que ficou? Ou... Sim, vejo sempre. Vês sempre? Sim. Sim, não... Deve ser muito decepcionante quando percebes que adulteraram o sentido que tu querias, por exemplo, de determinado texto. Mas nesse sentido acho que também tenho tido sorte com as pessoas com quem trabalho, porque são raras as vezes que eu posso dizer que me destruíram uma piada, e são várias as vezes em que eu posso dizer que me salvaram coisas que não tinha piada, já aconteceu. Ah, okay. Por exemplo, no, é raro ouvir-te dizer isso, curiosamente. Não, não. Assim, repara uma coisa, se estivermos a falar em termos de sketch, a coisa é mais, ou seja, às vezes há ali uns mecanismos de improviso de um jogo entre os atores, uhum. que se estiverem dentro do que era a intenção principal ou inicial do sketch, aquilo até pode levar o sketch para outro patamar. Okay. Estamos a falar de coisas de ficção mais extensas, e episódios com uma narrativa de 25 minutos, 50 minutos ou um filme, aí as coisas convém estarem um bocado mais... haver pouco espaço para esse tipo, uhum. de improviso. Não é que não exista, eu acho que existe sempre, mas que às vezes pode haver ali uma coisa por ter piada, uhum. desvirtua a história. Sim, ou a, claro. Intenção, claro. Ou mesmo o personagem, ou seja, aquilo tem muita piada, mas se calhar não era para ali, uhum. percebes? Portanto, uhum. isso se calhar é, ou pelo menos da minha experiência, okay. É mais comum acontecer, mas pouco, uhum. não é uma coisa que eu tenha de, ei, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, okay, okay. Existiu, episodicamente, okay. existiu, mas a nível dos sketches, epá, sou sempre tão surpreendido. Com aquilo que nós chamamos de buchas. Uhum. Olha, um não é buchas na treta, por exemplo, só dizer isto na conversa da treta, nós, a segunda peça da treta, que era A Treta Continua, uhum. nós escrevemos um texto originalmente de uma hora e meia. Ok. Depois, à medida que a digressão foi acontecendo, nós íamos acrescentando coisas que tinham a ver com a atualidade. O espetáculo terá chegado com esses acrescentos a umas 2 horas, uhum. 2 horas e pouco. Com as buchas do Feio e do Zé Pedro, o espetáculo, tal como foi apresentado depois no Coliseu, e está assim gravado na edição em DVD, tinha 3 horas e tal. Bem, uau! Pá, que loucura! E eram buchas, pá, mas eram ótimas, eu não senti nem por um instante, estão a desvirtuar o nosso texto. Não, era o que faltava. Aliás, aqui no caso da treta até há uma questão que é preciso mencionar, que é, as personagens foram criadas por eles. Cresceram muito depois connosco, uhum. com os textos meus, do Eduardo Madeira e do Rui Cardoso Martins, e houve muita coisa que hoje em dia é Zezé e Tony clássicos, digamos assim, uhum. e que nasceu já com a nossa colaboração, mas a essência daqueles dois personagens, José Pedro e o António Feio, uhum. Sem dúvida absolutamente. Olha, vamos ouvir um bocadinho de... Será que é aquela? Da treta. Vamos ver. O gajo morre, dá um coisa mestre e fica a fazer tijolo e manada. Zezé, tu não digas isso, que Deus mastiga. Hum? Deus mastiga nada. Ele está perfeitamente socorrido daquilo que eu estou a dizer. Zezé, não digas isso. Deixa perfeitamente que não existe vida para além do além. Existe. Se existe, eu quero que um espírito vá comigo aqui e agora. Zezé! Nem os vivos falam contigo quanto mais os mortos. Tu achas que um gajo depois de morrer ainda queria arranjar chatices? Que eu gastei! Que não quer falar comigo? Como mato já! É, Zezé, dois. Não, diz lá! Zezé, já estás uma pilha de nervos em franja, pá! Zezé, relaxa, pá, relaxa! Vai ser difícil, tu já és bastante relaxado. Zezé, a banca aí, a Lapa aí o ABF. Zezé, faz assim um exercício de descontrolação. Inspira. Respira. Estás a ver? Já estás com o melhor aspecto. Zezé, tu tens que viver, pá, em harmónia com a natureza, pá. Não dá! Essa gaja é uma vaca. Quer dizer, tu tens que estar atento ao mundo que te rodeia, pá. Vê lá fora o inverno a florir. Ouve os pássaros a relincharem nas árvores. O que é que os pássaros te relinchem? Quer dizer, tu nunca pensaste que os pássaros taditos que fazem os ninhos com mil cuidados já forem outras pessoas, noutras encarnadelas? Não, nunca pensei. Mas devias pensar, pá. Quer dizer, tu se visses um budista, tu ficavas logo a perceber tudo, pá. Que eles é que sabem que a nossa alma, quando sai, fuchua! Que a alma sai, não é? Entrou, tem que sair. E isso aí é fatal como o intestino. E a alma, quando sai, fuchua! Pois a alma anda assim uns tempos no ar, a marinar, não é? E passado uns tempos, a alma saltita de bicho para bicho para tentar melhorar, para melhor. Eu, por exemplo, eu tenho vindo a melhorar, que eu tenho a certeza, pá, que eu noutra vida eu era um animal. Uma coisa que estamos de acordo, hein? É preciso um animal para reconhecer outro. Bom, há pouco de forma leve falaste das posições fictícias. São muitos os convidados que de uma forma direta ou indireta indicam as posições fictícias. O nome Nuno Artur Silva muitas vezes ligado, não é? Porque é um dos seus fundadores, agora com um cargo importante na RTP. Mas a verdade é que nem sequer ia por aí, mas ia para tentar perceber. Porque é que depois das produções fictícias, que entretanto estão basicamente desmanteladas, porque é que nunca mais houve nenhum grupo de humor com esta dimensão em Portugal? Depende do que quiseres chamar de grupo. Vamos lá ver, as produções, poderia chamar-se grupo às produções fictícias no início, nem que éramos para aí 7 ou 8, era aquela lógica de grupo rock. As produções fictícias depois transformaram-se numa empresa de um agenciamento, depois como produtora, etc, etc. E nesse sentido, se por um lado aquilo depois teve um crescimento enquanto empresa e tinhas secretariado, malta que tratava de agenciamento, etc, etc, mas os criativos que lá trabalham, criativos, detesto esta palavra, mas os autores que faziam, que escreviam projetos, passavam pelas produções fictícias, não deixaram de ser freelancers, de malta do chamado Recibo Verde. E mesmo nessa altura, todos nós, ou pelo menos a grande maioria, fazia projetos dentro e fora das produções fictícias. Todas as complicidades que se geraram nos trabalhos feitos nas produções mantêm-se, ou seja, eu continuo a trabalhar com o Rui Cardoso Martins, continuo a trabalhar com o Mário Botequilha, tudo malta que eu conheci nas produções, com o Madeira. Portanto, isto para dizer que a lógica de grupo, eu nunca vi as coisas assim, a não ser naquele iniciozinho em que era um grupo que escrevia o Herman Enciclopédia, mas depois tiveste montes de projetos que eram feitos nas produções, mas tinham grupos autónomos de autores, um Contra Informação, que era feito por mim, pelo Rui e pelo Pina. Antes disso tinha sido feito pelo Rui, pelo Pina e pelo Madeira, e num breve período anterior também pelo Quadros. Mas não era toda a gente das produções fictícias que fazia todos os projetos das produções fictícias, percebes? Não... O que é certo é que era um núcleo duro de humoristas que estava perfeitamente localizado e na como direi, na memória de todos, todas as pessoas sabiam que aquele núcleo de humoristas estava ali nas produções fictícias, era a marca, era o facto de todas as coisas que saíam daquele grupo de autores terem ficado, pá, de alguma forma vincadas no... Sim, havia uma certa expectativa. No imaginário coletivo, não é? E... Portanto... O que é certo é que nunca mais houve algo de parecido. Exato. Era isso que eu... Pois, não sei explicar porquê. Se for lá também agora há muito mais gente a trabalhar em humor, também, não é? Ou seja, isso tu fores a ver, maior parte... Mas não de uma forma coletiva. Isto é, não resulta o humor de forma coletiva? Eu acho que resulta, mas nestes moldes, ou seja, para mim, a experiência que eu tinha nas produções... Não vou dizer que é igual ao que tenho agora, porque não nos reunimos todos num sítio, mas nos últimos anos também não estávamos todos sempre a escrever ali. Acho que foi uma coisa muito... Mas não havia internet, não é? Já havia. Ok, mas no início não havia, não? Sim, não, em 99 porque, já havia internet. Espera, porque as coisas podem estar a mudar a esse nível, não é? As coisas cada vez mais... Tipo, no teu caso, tu não tens de ter um espaço físico... Não, podes trabalhar perfeitamente altura, de casa. Mas para uma coisa, mesmo na altura. Mas havia vantagem ou não? Vocês estarem a escrever todos juntos? Havia vantagem, mas o que eu estou a dizer é que isso aconteceu até 2000 e pouco. Ah, ok. Percebes? A partir daí já era uma coisa muito fragmentada, em que nós encontrávamos para ter reuniões, mas já não havia aquela coisa de estarmos todos a escrever no mesmo sítio. Isso aconteceu durante, sei lá, 97 a 2000 e tal, ainda mesmo assim foram bastantes anos, e a grande vantagem disso era uma constante picardia saudável entre todos nós. Estavas sempre a exercitar o músculo humorístico. Uhum. Isso era ótimo, mas acima de tudo acho que a grande herança que as produções deixaram e essa permanece incólume foram as relações entre os vários atores que nasceram ali. E que essas continuam, ou seja, algumas. Algumas, mas repara, as que continuam é porque existiam, eram fortes o suficiente e funcionavam, não é? As que não existem não era por estarem a partilhar o mesmo espaço que iriam resultar, não é? Há muitas histórias míticas das produções fictícias, não vou aqui rolar quais, mas há alguma que possas contar-nos que se possa ter passado na... Pois a seguir vou-te fazer uma pergunta boa. A Inês Fonseca Santos fez um livro, que era o 13, acho que era 13 anos de insucessos. Sim, acho sim, que era assim sim. Que se chamava. Pá, que já lá tens bastantes histórias. Lembras-te de alguma? O mais escabroso que se possa contar, não é? Está lá escarrapachado no livro. Sei lá, muitas... Há uma que ela fala lá, que foi uma noite. Foi uma noite em que eu estava com o Madeira a escrever Treta. E pá, nós jantávamos sempre super tarde. E o quadro estava. Eu acho que isto está lá escrito, se não está escrito, vou contar pela primeira vez, mas está lá escrito. Está. O quadro foi, acho que com o Miguel Vital. Foi jantar. Pá, eu e o Eduardo estávamos cheios de pressa para acabar os textos e pá, comemos depois, ou já tínhamos comido, uma coisa assim. E havia um bar de... Oi, espera aí. Atenção. Peraí. Agora ia falar de strip. Vamos só ouvir aqui. Não, mas havia um bar de strip ali ao pé, que era o 69B, mesmo ao pé das produções. E pá, depois do jantar, eles passaram, pelos vistos, passaram por lá. Sei que eram para aí umas 4 da manhã, que acho que era a hora que fechava o 69B. E o Eduardo, 69B, era o nome daquilo. E nós estávamos ainda a escrever os textos da Treta e pá, ouvimos a porta das produções abrir e entrou o Quadros e o Vital com duas moças, acabinhas de sair do trabalho e pá, bora lá jogar snooker, que na nossa mesa de reuniões era uma mesa de snooker, com tampos, mas depois tirava-se os tampos para poder ser devidamente utilizada mas nós tínhamos de acabar aqui os textos. E então a solução que arranjámos foi dizer às moças, que vinham entusiasmadíssimas para também jogar snooker, dissemos a elas, acabem vocês os textos, que nós vamos jogar snooker. E pronto, estivemos a jogar snooker até de manhã, elas entretidíssimas, escreveram montes de coisas hilariantes de certo, mas que nós apagámos, obviamente, e acabámos os textos. Pronto, nós, a lenda é que os textos foram para o ar com coisas escritas por elas, mas obviamente que isso não é verdade, não é? Nem me lembro o que é que elas escreveram. Olha, há pouco falaste da questão da herança. Como é que tu olhas para a próxima geração de humoristas portugueses? Achas que está bem entregue o humor em Portugal? Está, porque há tudo. Há coisas muito boas, coisas, pessoas, projetos muito engraçados e outros que não vou dizer que não são engraçados, mas com os quais eu não me identifico. Mas quais sim, é que identificas, que... então? Identifico, se calhar estiquei-me ao dizer a palavra identifico, mas coisas que eu acho que, sim senhores... Coisas que sim senhor? Pá, não coisas que... Olha, um caso que não é sim senhores, mas é um caso que já não se pode falar em nova geração, mas ainda está dentro desse campeonato, pá, mas que é um caso mais que sério de talento e de trabalho, que é o Bastos, o Luís Franco Bastos. já não é propriamente das gerações mais recentes, já está ali no intermédio, mas quer dizer, mas só o nome dele bastaria para mostrar que isto está muito bem entregue. Pá, eu vi-o crescer, digamos, até antes de trabalhar com ele na outra coisa. Pá, ele tem uma capacidade de não só talento, mas depois tem outra coisa muito importante, que é uma capacidade de trabalho e de entrega e de foco muito grande. E pá, acho que ele é um ótimo exemplo. Assim, malta ainda mais nova, o Pedro Soares, que está a fazer que está a fazer a turnê com ele. Teixeira da Mota, sim. Teixeira da Mota, desculpa, Pedro Teixeira da Mota, por ter falhado redondamente no teu nome, mas eu sou um escroque. Mas isto para dizer que gosto muito do teu trabalho, apesar de não ter lembrado agora. Mas é outro nosso exemplo. Nosso convidado aqui do podcast também. E é outro exemplo de que isto está muitíssimo bem entregue. Não me estou agora a lembrar de mais ninguém, mas é só porque estou aqui a olhar para Lisboa. Falaste no Bastos e há uma pergunta obrigatória, não é? Qual é a tua voz favorita? A minha ou Simão Sabroso? Desculpa? Qual é a voz favorita que tu gostas que o Bastos faz? Do Bastos? Sei lá. O que gosto mais é o Simão. Eu não sei se tenho uma, deixa-me lá pensar. Gosto muito do Bruno Carvalho. Eu gosto muito do Bruno Carvalho. Ele agora faz muito bem o Pinto da Costa. Gosto muito do Bruno Carvalho, gosto muito do Pinto da Costa. Há uma que eu tenho uma particular afeição, porque da altura em que nós trabalhávamos juntos na outra coisa, era dos textos que eu mais me ria quando estava a escrevê-lo, e que depois eles aquilo era em direto e também se desmanchavam mais vezes. Arranjámos ali uma particularidade engraçada no personagem, que era o Mário Soares. Pá, que ele fazia aquilo muitíssimo bem, e nós tínhamos a recorrência do Mário Soares a meio da conversa com o Diogo Beja e com a Joana Marques, adormecia, e nós recorrentemente era o Beja aos gritos: Doutor Mário Soares, Doutor Mário Soares, Doutor Mário Soares. Pá, e ele acordava super estremunhado, e essa recorrência provocava sempre risa. Portanto, não só pela imitação em si, pela voz em si, mas por todas as características que rodeavam a caricatura. E o mesmo para o professor Marcelo, também tínhamos vários dispositivos diferentes que eu acho que funcionavam muito bem. E Alberto João também é bom. Alberto João também. Repara, eu acho que ele tem ali uma mutação qualquer na garganta, porque aquilo que ele faz com a voz não é normal. Mas achas que ele é subvalorizado? Ou seja, não achas que há gente que pensa... Tem uma carreira do Fernando Pereira. Exato. Já tinha acabado. Mas que ele é subvalorizado e que... Exato. Também. Grande Fernando Pereira. É verdade. É grande. Achas que... Pina é que tinha uma cena com o Fernando Pereira incrível. Era o sonho do Pina, que era entrevistar o Fernando Pereira. Era? Era. Mas havia algum humor sarcástico. Mas achas que o pessoal olha para ele só como o tipo das vozes, das imitações, não quando tenho. Na verdade ele até escreve bem? Não tenho essa leitura. Poderei não ser o exemplo, mas eu não tenho essa leitura, e se continua a haver essa leitura por parte das pessoas, é perfeitamente injustificada com as coisas que ele já fez. Já se pode falar em carreira, no caso dele, quer dizer... Já provou que é muito mais do que apenas o gajo das vozes, era o que faltava. Portanto, vamos ouvir aqui o Bastos fazer de Doutor Mário Soares. Exato. Nosso convidado é alguém que há muito não nos visitava. Por acaso é verdade, connosco em estúdio temos nem mais nem menos, lá está, do que o Doutor Mário Soares. Pati. Olha, parece que adormeceu. Não me apetecia nada, mas acho que vou ter de acordá-lo. Doutor Mário Soares? Soares, eu fiz que... Criatura, o que é que se passa? O governo já caiu? Eu disse que em setembro não sei aguentar. O que é que está a acontecer? Onde é que está a lancheira do Nati? Vai-me dizer. Eu acho que não a trouxe, doutor. E não, o governo ainda não caiu. Mas é exatamente por aí que gostaríamos de começar. É verdade, doutor Mário Soares. Interrompeu o seu período de férias e começou logo a disparar críticas contra o governo. Pai, com o tempo agora melhorou um bocadinho, mas tem andado muito mal. Por isso eu não tinha nada para fazer a não ser a ver o canal História. E como estão a repetir uns documentários que eu já vi sobre o Bob o Construtor, pensei, se calhar vou ali fazer uma conferência para fazer a segunda coisa que eu mais gosto, logo a seguir a montar Tartarugas das Galápagos. E que é? Olha, esculpir a sua cara em areia e depois rir-me muito quando veio uma onda e lhe deita essas pouquinhas orelhas abaixo, está a perceber? Aquelas que mais gosto de fazer criaturas, escrever prefácios. Não, eu gosto de dizer mal do governo. É o segredo da minha longevidade, é dizer mal do governo pelo menos 4 vezes por dia. O Dr. Soares, durante uma conferência em Portimão, disse que o governo de Passos Coelho está a fragmentar-se com sucessivos casos que envolvem ministros que são, e estou a citar, ignorantes e idiotas. Pois disse, criatura, fosse agora casou-se. Desculpe. Apanhei a fazer a curva, não foi? Não estava nada à espera. Bom, mas eu também não tenho nada a ver com isso. Adiante. Ministros ignorantes e idiotas, foi o que eu disse. E disse porque estava bem disposto. O governo está a dar as últimas. É o sítio, é a fórmula de colocação de professores, é a memória do Passos Coelho, está tudo a escangalhar-se, tudo, velho. Está, Dr. Mário Soares, com a voz de Bastos e contextos do Filipe Homem Fonseca, convidado deste episódio de Com Humor Não Se Brinca. Uma pergunta que eu acho que é pertinente e que já há algum tempo que queria fazer. Lembra-me, a meio da nossa conversa, que é a dependência que um ator pode ter de um argumentista. Isto é, um argumentista deixar cair completamente um ator. Estou-me a lembrar de alguns atores que vivem dos argumentistas e a ilusão, muitas vezes, para o público de que eles têm mesmo piada que são mesmo assim e que, na verdade, eles são alimentados por um... Está a pensar em quem? Não posso dizer. Por acaso estou a pensar numa pessoa especificamente, mas a verdade é que se nota... Às vezes até se nota fases de... Podemos falar abertamente. Por acaso, não era essa pessoa que eu estava a pensar. Mas, por exemplo, no caso do Herman, nota-se claramente a fase em que saem de cena ao mesmo tempo o Ricardo Araújo Pereira e o Zé Diogo Quintela, por exemplo. Sim. E mais. Nota-se? Sim, nota-se. Então diz-me em que fase foi. Não sei se particularizar... Não, por exemplo, há malta que acha que o Ricardo terá escrito a enciclopédia. Não. Ou seja, eu não sei se isso é assim. O Ricardo escreveu o Herman... exatamente. Ou seja, não sei se isso é assim tão linear. Acho que, em termos de dependência, atenção, não estou a dizer que os traços, que não existem traços característicos deste ou daquele argumentista e que depois se refletem, sem dúvida, na interpretação deste ou daquele ator, deste ou daquele comediante. Mas não sei se existe assim uma dependência tão vincada. Em exemplos nacionais, atenção, não digo que não haja casos... Mas será que já aconteceu algo? Não consigo lembrar nenhum nome de... A partir da... Vamos cá ver. A partir do que eu agora ia te fazer uma pergunta. Será que já aconteceu um caso mundial de alguém que ficou sem piada de repente porque os argumentistas todos disseram: olha, não escrevo mais para ti? Pois. Pode acontecer, não é? Sem piada também. Bem, também tinha que ser alguém muito maldito para não haver nenhum argumentista que fosse lá salvá-lo e que ele não lhe pudesse pagar e dizer: olha, safa-me aqui, não é? Sim. Porque um ator vai estar sempre dependendo. Se é só um ator. Vai estar sempre dependente dos argumentistas, sim, não é? Sim, e eles podem dar piada ou não. Mas a maior parte dos casos que tu tens agora de pá, comediantes que estão a fazer séries, por exemplo, eu estou a pensar no Louis C.K. O Louis C.K. não só escreve, como realiza e edita, faz tudo. Então, tem também edita. Um sim, mas isto para dizer que o Louis C.K. não está dependente de ninguém. Está dependente de uma máquina de produção, de alguém que lhe arranja o dinheiro, ou dele próprio fazer esse trabalho. Mas isto para dizer que a figura do comediante, e o Nelson, melhor que eu, poderá fazer essa distinção, vou-me basear nos moldes com que tu também definiste o que era um humorista no teu livro. Porque normalmente um ator é um ator. É um intérprete. É um intérprete. O comediante, nestes moldes em que a gente está a falar deles, é um autor, acima de tudo, que depois interpreta as suas próprias coisas. E assim, dos nomes mais... O Ricardo. O Ricardo é um excelente intérprete. É um excelente autor. Tem as duas valências extremadas. Portanto, ele cairia, digamos, se deixassem de escrever para ele. É ele que escreve para ele. Pois. No caso do Ricardo, ele está salvaguardado. O caso do Ricardo e todos aqueles que escrevem para eles próprios. Esses aí estão. Mas que outros casos é que tu tens? Por exemplo, o Luís Franco Bastos. Eu escrevi para ele durante 4 ou 5 anos. Mas ele, os textos de stand-up era ele. Que os fazia. E agora e mesmo na outra coisa havia textos escritos por ele. E na Mega agora também é ele. Na Mega ele está a escrever. Depois há casos de intérpretes. Há casos de intérpretes que o que fazem é interpretar textos. E que não são autores. É outro estilo de género, como a gente dizia na conversa da treta. Mas acho que depois esses atores têm outras valências, outras capacidades que os foram brilhar independentemente do argumentista. Olha, estou-me a lembrar aqui de uma coisa, aquele filme, como é que se chamava, que era passado em Las Vegas, que era Ressaca, não é? E que depois teve uma... Teve duas sequelas, não é? Teve duas sequelas, mas que mudaram os argumentistas. Foi? Ok, não sabia, mas ok. Também não estou a par que tenham mudado os argumentistas. Será que eu estou aqui a cometer um engano? Para ir a jurar, o que é certo é que está com muito menos graça. Sim, é verdade, isso é verdade. Eu só vi os dois primeiros. Mas as escolas normalmente nunca são tão boas. Sim. Já há casos. Sim, de sucesso. Olha o Transpotting, disseram. Não sei, mas repara uma coisa, tu há bocado estás a falar do Eddie Murphy. Quem é que escreveu o Beverly Hills Cop? Não faço ideia. Quem é que escreveu o 48 Horas? Não sei. Pá, mas é um filme do Eddie Murphy, não é um filme daquele. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, tu tens muitos casos de intérpretes, não é? Intérpretes que. Pá, que se aguentam com qualquer texto. Não é? E depois tens uns que não. Embora também não esteja agora a ver assim de repente. Porque estamos aqui a falar de coisas diferentes, estamos a falar de comédia. Tu quando vês uma série, quando vês uma série, seja ela de comédia ou não, mas uma série de ficção, que tem autores. Epá, e depois há atores que brilham ou não interpretando aquelas personagens. Às vezes vincam de tal maneira a sua própria personalidade naqueles personagens que acabam por transformá-los e fazer com que os próprios argumentistas redimensionem um bocado aquilo que estavam a pensar para a personagem. Mas é uma relação muito mais simbiótica do que acontece em casos que são puramente autorais, em todas as suas vertentes, como é o caso do Louis C.K. que a gente estava a falar aqui há bocado, em que ele faz tudo. Portanto, estamos aqui a meter no mesmo saco vários tipos de artes, não é? Já percebi que o Louis C.K. é a tua referência? Não, o Louis C.K. é uma das minhas referências, sem dúvida. Gostaste do último especial dele? Gostei, sem ser dos meus favoritos. Uh-huh. Acho que ele, quando é fraco, é bom. Não estou a dizer que é fraco, mas sim, gostei quando mais é menos de coisas. Continua a ser bom, não é? Continua a ser bom. Exato. Continua a ser bom. Já agora, uma pergunta. Porquê que será que eu tenho a sensação que o teu futuro, seja ele qual for, vai passar numa parte na realização? Tenho quase a certeza disso. Eu vou realizando, mas lá está. Mas aquilo que eu faço é escrever. É assim que não gostavas de realizar um filme? Há 20 anos. Eu gostava de realizar um filme, gostava de ir a Marte, gostava de fazer muita coisa. Aposto que realizar um filme está em primeiro lugar do que ir a Marte. Pois já realizei curtas, nunca realizei uma longa. Eventualmente, sim, quer dizer, não é... Agora estou mais preocupado em lançar o próximo livro, em estrear as duas séries que acabei agora de escrever, a fazer um lançamento do disco, realizar um filme. Sim, talvez, mas se me perguntares, é assim a tua prioridade máxima? Espera aí, vais ter o disco dos Lâmina, que vai ser agora. Dia 3. Depois, o livro. O livro vai de ser lá para outubro, ainda estou a acabá-lo. É o terceiro romance, ainda estou a acabá-lo, ainda é prematuro estar sequer a falar disso. Se não conhecem os romances de Filipe Homem Fonseca, façam favor. Bom, um deles já não vou encontrar, não é? Está esgotadíssimo. Dificilmente. Ou oh, eBay. Ou LX. Mas leiam o Há Sempre Tempo para Mais Nada. Sim. Obrigado, 2014, Nelson, pelo plug. É nada. De 2015. 15, certo. 2015. Pronto. E havia outra coisa. E qual era a outra coisa? Tenho várias hipóteses, Epá, ainda é super prematuro, ainda nem acabei sequer, mas sim, mas quero ver se o lanço depois do verão, em outubro, a ver, sem pressas. E qual era a outra coisa aí, as séries? A série que estou a fazer com o Marco e com a Ana Marco e com a Joana Cicchini Vilela, que é o... Ah, também estás a escrever? O 1986, sim, com o Henrique Oliveira a realizar, estamos em pulgas para que aquilo comece a ser gravado. E o Tudo Incluído, estou a acabar com o Mário Botequilha. Que é o quê? É uma série também. Vai ser uma produção de Até ao Fim do Mundo. Acho que vai ser o Sérgio Graciano que vai realizar. E também estreará depois do verão, penso eu, lá para outubro também. Portanto, essas são agora as... E uma peça de teatro que não posso ainda falar dela, mas que também está agora a ser... Vamos a fazer o casting. Isso são as coisas imediatas. Pá, o filme, deixa ver. Deixa ver, não tenho nada planeado. Não tenho sequer... Tenho vários argumentos na gaveta, mas não tenho nenhum que possa dizer ah, era este que eu queria fazer. Não tenho. Eu ia perguntar-te Batman ou Super-Homem, mas tu apareceste com uma camisola do Batman. Ah, então, mas curiosamente Super-Homem? Ok. Só por uma coisa, acho que é um personagem muito mais difícil de acertar. Ok, sim, o Batman, o Batman é um personagem incrível porque exatamente dá essa... Olha aquela coisa que estávamos a dizer dos atores. De atores, qualquer que seja o texto que tu lhes dás, é bom. Tens isso no Batman. Uhum. Batman é muito complicado dar um tiro ao lado. Pois é. com uma personagem... com tanta coisa boa para onde pegar. Já com o Super-Homem é muito complicado. Pois é. Ainda não está para vir o tipo que... Vai acertar, não é? Já há assim uma outra... Quem é o teu favorito? Depois de ver o último Super-Homem. Sim, mas... Pá, eu fui ver. Há lá uma parte que eu nunca hei de perceber, que é neste último, pá, e o Super-Homem 3. Ah, o Super-Homem é da altura. Isto é para o Super-Homem 12, para aí. Até lá, o 12, não sei. Ah, mas o Super-Homem... Fernando Alvim chama o Man of Steel, o Batman vs Superman, o Super-Homem 3. O Super-Homem 3 é para 1981 ou assim. Espera lá, mas... Consegue ser um bocadinho melhor que este. Exato. Não, estou a ser mau, por acaso não. Eu não odiei o filme. Ah, mas o que acontece ali, que é surpreendente, é que a altura o Super-Homem percebe que pode voar, não é? Pode voar, consegue voar. E vai visitar a mãe e vai de autocarro. Mas não tem sentido nenhum. Se o homem sabe que pode voar, para que vai de autocarro visitar a mãe, não é? Sim, sim. Fiquei a pensar nisto. Alguns problemas com aquele filme. Eu sim. Acho que tu estás. Mas há problemas, mas acho, não sei se esse é um deles. Eu acho que já tínhamos que ele não vai visitar a mãe. Isso é num segmento muito específico. Ele vai ter coisas. Em que ele está a tentar ter uma vida dita normal. Ah! À super então é mesmo isso. O problema aí nasce quando ele depois, em jeito de vingancinha, engancha o carro lá de um tipo que lhe falou mal. Pois é. Aí é que de repente, mas ele está a tentar ser um gajo normal e faz isto. Ah, ok. Seja, claro, pronto, mas isso. Um bocado como aquelas pessoas que sabem de artes marciais, mas que não usam a força, a não ser que sejam provocados e depois. Não é? Pois, sim. Mas queres-me falar de... Não. Há coisas que são mais interessantes. Olha, por causa do Super-Homem, um tipo que acertou quase, porque são 6 números e tem 2 ou 3 muito bons, foi o filho do John Landis. Que agora não sei se é Matt Landis, acho que é Matt Landis, que tem aquela série agora do Dirk Gently, a partir dos livros do Douglas Adams. Ele escreveu uma banda desenhada que chama-se American Alien, que é sobre o Super-Homem, uma reinvenção, um recontar da história nas várias fases. E ele tem, dos 6 números, tem ali 3 que eu penso que sejam na mousse, porque é uma personagem muito difícil de acertar. Sim. Batman é mais fácil. Agora se calhar vai se tornar um bocado mais difícil porque já se fez tanta coisa. Pois. Mas epá, e o All-Star Superman do Grant Morrison e do Frank White. Grant Morrison acerta sempre. O All-Star Superman é magistral. Uh-huh. É a história, para mim, até agora a história definitiva do Superman. Olha, e assim estamos a acabar a conversa com o Filipe Homem Fonseca, convidado deste episódio de Com Humor Não Se Brinca, aqui. Na Graça, com os sinos e com... Costumas vir para cá sempre? Sim. Estás cheio de turistas, não é? Tens medo da gentrificação? Medo não tenho, mas que lá sai. Pá, não sei o que te diga, estamos aqui mais uma hora a falar. Olha o exemplo de Barcelona. Acho que isto está-se a transformar numa coisa bastante preocupante. Já puseste a tua casa no Airbnb? Não, vou pôr, claro, também quer ganhar. Ontem aconteceu, deixa-me partilhar convosco, ontem aconteceu uma coisa surpreendente em Cascais. Um casal de americanos, pai com 60 e tal anos, vem ter comigo porque eu estava a fazer umas filmagens e estavam curiosos e vieram perguntar-nos o que é que estávamos a fazer e então, a certa altura da conversa, eles dizem-nos: por favor, não digam que Cascais existe a ninguém. Mas vocês são americanos e estão cá de férias, portanto... Mas eles já estão a pedir para... Não queremos mais turistas. Nós, está bom, mas não venham mais. Não, mas repara, mas acho que há um lado... Talvez seja esse o lado que vai acabar por resolver esta questão, que é, a partir do momento em que isto for só um parque temático, todo aquele lado genuíno que atrai turismo, vai desaparecer, já está, aliás, a desaparecer... Já não tens petiscos, tens tapas. Exato. Pá, partir do momento em que Lisboa se transforma em Disneylândia, que é esse o caminho que estamos a tomar, é que tem muita coisa positiva. Atenção, há toda uma melhoria de condições, de coisas a acontecer. Contra essas não estou aqui a velho do restalizar, percebes? Mas depois há outro lado que é óbvio que se está a perder e que cada vez mais a cidade não é para os lisboetas. O preço das casas em Lisboa, no centro histórico, é um exemplo mais que suficiente para mostrar que as pessoas estão a ser empurradas para fora. Lembrem-me agora que estamos a escassos metros do botequim lendário local onde Natália Correia... Sim, é verdade. Em que anos? 70? Pá, creio que sim. O botequim tem a Natália Correia tinha humor, não é? Sim. Fica para sempre o célebre... Ah, sim, de humor, mas humor, sim. Poema para quem? Para quem era o poema? Apá, olha, lá está, tenho a cabeça amassada por estar a processar os acontecimentos do último mês. Comprei o livro, qual é a editora? Tu se calhar sabes. Se agora todas as crónicas da... Epá, como é que se chama a editora? Tita da China? Não. Será assim? Abismo? Não, eu não me vou lembrar. Depois mandas por mail ou telefone-nos a dizer. Okay. Eu comprei isso antes de me ir embora e agora... Mas era o quê? São textos dela. Eu tenho uma vaga ideia de ter visto isso, pá, mas não me lembro qual é. Será Relógio d'Água? Também não. Ah, é possível. Talvez. Olha, que é capaz. Tenho ar disso. Olha, vamos fechar justamente com um texto da Natália. Bora. É olha. Isso. Olha que bem pensado, Fernando. Obrigado, Filipe. Esta não só foi a entrevista com o cenário mais bonito até agora. Uhum, sim. Sem desprimor para as coisas de todos os outros. Claro, mas também o cenário mais ventoso. É verdade. Vamos estar com algum vento esta entrevista e depois a intervenção de Natália Correia. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto. E por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código azul de todos, curtido coiro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, o vosso enfarte serei. Não há cidade sem o parco do sono que vos roubei. Senhores professores que pusestes a prémio minha rara edição de raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos que do baralho de empóvoa verdes sois os reis. Sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, puro exercício de ninguém, minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores 3, 4, 5 e 7, que medo vos pôs por ordem, que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem. Bem, só um parênteses. A editora de que estávamos à procura não era a Tinta da China nem a Relógio d'Água, era a Ponte de Fuga. Posto isto, resta-nos dizer que para a semana há mais um Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Não se esqueçam de passar por isso no nosso Facebook, comentar e partilhar com todos os seres humanos. O nosso próximo convidado será, na verdade, é uma convidada. Se calhar o meu humor é diferente das outras pessoas, também o que te faz rir a ti não é o que me faz rir a mim. Eu tenho uma coisa específica, tenho que clicar ali uma coisa. Há aquela coisa, os limites do humor, não é? Se podes gozar com as minorias, não é? Eu tenho uma opinião muito específica. Eu detesto o humor a gozar com as minorias básico, mas se for genial, meu. Se for genial, assim, do tipo de uma pessoa que não é preconceituosa e que tem uma mente super iluminada e aberta, vai, eu vou-me rir para caralho, vai chamar puta merda, isto é humor. Chapéu. Isso mesmo, Marta Bateira, mais conhecida por Beatriz Gosta, é imperdível.